Pegou muito mal, todo mundo vendo, eu pulando seu muro, feito um ladrão atrás de um coração que se finge de surdo. Assim eu fiquei de maluco, falando pra uma janela, pois sei que a minha paixão me escuta atrás dela. Já é madrugada e eu acordei toda a vizinhança, mas o bairro só dorme depois que o meu love falar que me ama. Pode jogar água fria, chamar a polícia pra me pôr em cana, que eu só saio daqui se for pra deitar contigo na cama. E já virou novela, todo mundo torce pelo nosso amor. Abre a janela, que a cidade toda já se emocionou. Seu amor continua aqui na sua rua, campeão de audiência. Já é madrugada e eu acordei toda a vizinhança, mas o bairro só dorme depois que meu love fala que me ama. Pode jogar água fria, chamar a polícia pra me pôr em cana, que eu só saio daqui se for pra deitar contigo na cama. E já virou novela, todo mundo torce pelo nosso amor. Seu amor continua aqui na sua rua, campeão de audiência. Todo mundo torce pelo nosso amor. Abre a janela, que a cidade toda já se emocionou. Vem ficar comigo, eu pago esse mico, sua indiferença. Seu amor continua aqui na sua rua, campeão de audiência. Muito obrigado, gente.